Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Nova Edição, para esta quinta-feira, dia 15 de maio de 2014. Ora, a edição de ontem. Basicamente, trouxemos aqui quatro artistas, hoje vamos trazer três, mas é curioso, são os mesmos três de ontem. Por ordem diferente e com músicas diferentes. Desde logo, os Romantische Welt der Folge trazem-nos Where Are You Now? Uma música muito bonita essa que vamos aqui dar a oportunidade de escutar. Como estás agora? Ou onde estás agora, melhor dizendo. Para ouvir também nesta edição, aqui Ray Hamilton com a sua orquestra. With Onin Born Again. Esta também é muito conhecida. Nós vamos aqui conferir. É um tema muito, muito bonito também. E por fim, Acordeon Biscaia. Este Acordeon Biscaia é uma música muito conhecida do mundo da música instrumental. Nós também por cá o conhecemos. E os ouvintes, quando começarem a ouvir as primeiras notas, aliás, quando até começarem a ouvir o, vão logo perceber qual é que é a música. É assim que ela inicia. Vamos fechar assim o nosso Nota 7. Eu volto amanhã. Aos ouvintes, muito obrigado pela vossa presença. Voltamos a encontrar-nos nem mais, nem menos que amanhã, às 7. Fique bem ouvinte, uma ótima tarde para si. Até amanhã. Thank you. Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.